O presidente da Federação das Associações Ciganas de Portugal diz que uma das dúvidas que tem é saber o que vai ser considerado, ao certo, na nova lei, um casamento forçado. Uma garota com 16 anos, por exemplo, é menor, não é? Ou com 15, ou com 14. Se uma autoridade lhe perguntar, tu casaste forçada com esse jovem? Se ela disser que não, como é que se prova que foi forçada? Não existem casamentos forçados. Eu desconheço o que é um pedido de formalizar um pedido de casamento, como acontece, só que se faz com menos idade. Se a garota tem 10 anos, os garotos gostam um do outro, querem casar um com o outro, nada é forçado, então participam os pais, olha pai, eu gostava que aquela garota casasse comigo. António Pinto Nunes admite que as jovens ciganas são preparadas para chegar ao altar cedo e virgens, mas só casam com quem querem. A cigana quando casa é preparada para o casamento. As ciganas aprendem a lavar, a cozer, a passar a ferro, a fazer tudo. Ao contrário da sociedade maioritária, permita-me que diga com todo o respeito, metade delas não sabem fritar um ovo. O senhor até vê agora, as mulheres conduzem os automóveis, não pretende atingir ninguém. E os maridos estão a conduzir os carrinhos de bebê. As nossas são 100% femininas, 100% donas de casa.